Música, livro, cultura, design, poesia, fotografia, imagens, artes, rock. Você é o que você pensa. www.isui.com.br. Nessa sexta, a noite é toda nossa. Noite das Musas, edição Summer, na Green Bar, com o melhor do sertanejo universitário. E que tal um super jantar hoje à noite? Depende de quanto vai custar essa brincadeirinha. Barato, aqui no Passarela só tem grandes ofertas. Você ligou para o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Por segurança, todas as ligações são gravadas. Tenha sempre em mãos papel e caneta para anotações. Tecle 1 para informações sobre anuidade. 2 para arte ou acervo técnico. 3 para senha de serviços online. 4 para denúncias. 5 para fiscalização. 6 para outros assuntos. 7 para falar com nossos atendentes. Dentro de instantes, sua ligação será atendida.